apologia, apologia, apologia, apologia, apologia. A voz não se cala, a trilha sonora perfeita do mundo real. Usei das palavras de 2008, são 9 anos e foi uma cara. Narrei tanta coisa, tentei parar, mas a mente não pausa. A injustiça explícita do meu dia a dia, a memória não apaga. No topo hip hop, o povo que sofre, meu rap relata. Dispenso show business, seu novo hit não é minha praia. Uma infância fudida, uma vida sofrida, não tô pra piada. Entre a morte e a vida, tipo suicídio, escrevi uma carta. Entre o desabafo e o choro constante, as rimas criadas. Morando na rua, comendo do lixo, revirando lata. Ausente da escola com diagnóstico de psicopata. Tentando entender os motivos tão novo pra tanta desgraça. Descobri um talento em cima da hora que hoje me salva. Desse mundo oculto, violento, injusto, sistema que mata. Juntei uns trocados, encostei num estúdio e gravei várias faixas. Do rap que eu tanto escutava, vi minha vida sendo relatada. E confesso até hoje é normal minha pele ficar arrepiada. Em saber que minha voz nesse Brasil inteiro eu sou o que propaga. Ajudando pessoas afora, isso é tudo que o ouro não paga. Dedicando uma vida, compondo, gravando, rimando, mais nada. Me traz tanto orgulho desse feedback que o público fala. Apologia sonora do paraíso abre de novo nas caixas.